476740, vai direct tap. Direct tap 6740. Chaneia 6140, mantenha-se no ponto de espera e aguarde. Torre Ocean 6200, muito bom dia. Final de 3 milhas e meia, baixado e travado. Chaneia 6200, QNH 1020, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, 6200. Gol 1260, decolado aos 33, chame o controle na frequência 119.35. 1935, obrigado. Sorteio 1431, chame centro Recife, 1251, alterne 133.25. Chaneia 6200 no solo aos 35, vida direito, chame solo na frequência 121.9. 0, chama a torre na frequência 186, por gentileza. 35220, desça para o nível de voo 070, detoração para sequenciamento, curva esquerda para o 060, número 4 na aproximação. Para o 070, curva na esquerda para o 060, número 4 na aproximação, 35220. Decolado aos 37, chame o controle na frequência 119.35. série 1398 para o curso do localizador, curva esquerda para o 120, reporte estabilizado. 398, curva esquerda 120, reporte estabilizado. O controle Salvador, Força Aérea 1443. Força Aérea 1443, contato radar, suba para o nível 160, voo Leda da presente. Da presente Leda, se possível, coordenar para voar direto Arube ou direto Belo Horizonte no 443. Tente, aguarde coordenação. No 443, aguardando. Quadro 76740, desço para 2000 pés, QNH1020, livre LS, aporte estabilizado. Gente, descendo para 2020, ajuste que aportará estabilizado, 6740. Posicionar 6255, desço para 3000 pés, QNH1020. 3000, 1020, QNH2, posicionar 1398 estabilizado. Sente, completo sinal, semi-torre 118, decimal meia. Desculpa, grava segmento, número a torre 118, decimal meia. Gol 1260, semi-centro Recife, 12685, alterne 12545. 265, 2545 agora, 260, obrigado. Trip 5220, informa velocidade indicada. Batendo 240 agora. Sente, desça para 4000 pés, QNH1020, redução para 200 nós, número 3 na aproximação. Para 4000, reduzindo para 200, 5221, 220. Controle Salvador, bom dia, Ocean Air 6140, passando 2500 ao 350, Uca, Caju. Bom dia, Ocean Air 6140, contato radar, suba para o nível 350, sai da Uca. Sobe o 350, perfil da Uca, Ocean Air 6140. Confirme chamar o controle. Dito aquilo, Delta, está ciente que o controle de Salvador não copia plano Sil. Gente, informe o tipo de equipamento. Gente, Vitor Kilo Delta, mantenha-se condições visuais, QNH1020, foi direto rotatório. Babidete 6740, complete sinal, chame torre 1185. Sento, confirme a frequência 6740. Correção, 118 decimal 6. 118.62, 6740, boa. 5220 para o curso, curva direita proa 095. Desça para 3.000 pés, QNH 019. Direita 095 para 3.000 pés, 5220. Posicionar 6225, desça para 2.000 pés, livre LS, redução para 1809, reporte estabilizado. Desça para 2.000, está livre LS, reporte estabilizado, desça para 2.000. Vitor Kilo Delta, Sane 0223. Vitor Kilo Delta, confirme matrícula. Sim. Rotério no 443, da presente Leitura Filial. Trip 5220 para o curso do localizador, curva direita, proa 105. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Direita 105 para 2.000 pés, reporte estabilizado, trip 5220. Posicionar 6225, complete sinal, chame torre 1186. Torre 286, Oceania 6225, confirmado. Controle Salvador, Força Aérea no 447. Força Aérea no 447, contato radar, suba para o nível de voo 1160, voe da EL da presente. Força Aérea no 447, da presente da EL, subindo para 1160. Posicionar 6140, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. Centro Recife, 12685, alterne 12545, posicionar 6140, obrigado, bom dia, boa tarde. Bom dia. Vitor Kilo Delta, desça para 2500 pés, QNH 019. Paulo, Salvador. Bom dia, Web 6740. 6740. Alfa Juliette, prosseguindo para o 10 Web 6740. Estabilizado, trip 5220. Trip 5220, complete sinal, semi torre, 18 decimal meia. 18,6, trip 5220. Correção, Força Aérea no 447, está presente, vai direto e leva. Força Aérea 1447, está presente, vai direto e leva. Força Aérea no 447, está presente, direto e leva. Novembro, Yankee Mike, está na escuta do controle? Я не знаю, что это за azul, Oceania 62. Quilo Delta, chame Torre, 118, decimal 6. 786, grato, bom dia, senhora. Vitor, Quilo Delta. Tango November, Yankee Mike, confirma a altitude? Gente, mantém as condições visuais. QNH10119, reporte no através de Paripe e cheque, cheque equipamento que não receba o modo Charlie. Aguarde novembro em que mais. Azul 4076, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desço para o nível de voo 050. Confirmando o gol 1777, subindo ao 340. Gol 1777, suba a nível de voo 340. Baixa de 340, gol 1777. Gol 1777, dá presente, vai Leda. Leda dá presente, gol 1777. No 447, Sam Centro Recife, 1251, alterne 13325. Esperando 447, Sam Recife, 1251, alterne 1251, alterne 13325. 1251, alterne 13325. Zero, 1, 9.